Salvador, é o Golf Tango Quebec. Golf Tango Quebec, prossiga. Golf Tango Quebec reportando o término do reboque para o gate número 9, senhor. Sim, bom dia. Obrigado e bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4037, centro da Golf, nível 380, Rio de Janeiro. 380, agora de copo. Mandaram, saída prevista será onde, né? Afirmativo, Azul, preparo da Eudiné. Da Eudiné, obrigado. em Salvador, bom dia, Jet 6749. Nós estamos no gate 6, nível 340 para Guarulhos, centro da informação Gol. 749 agora de cópia. Vai dando cópia, Jet 6749. Fio Azul 4007, copia? Copia. Autorizado 380 para o Rio de Janeiro, via Perisque 50, decolada pista 10, curva à direita da El, transição de Né. 119.35.5422 no transponder. Autorizado a nível 380, Rio de Janeiro, pela Perisque 50, decolada 10, curva à direita. Tael, transição de Né, controle 119.35, transponder 5422, azul 4007. Chamo pronto para posicionamento. Chamarei. Salvador, Azul 4007, gate 1, pushback acionamento. Azul 4007, autorizado pushback, informo que sua decolagem deverá ocorrer da pista 28, o vento mudou um pouco, e então prepare-se aí da Goli Eval Eudes, com curva esquerda da 18. Excelente, Goli Eval Eudes, curva esquerda, pista 28, Azul 4007. Salvador, muito bom dia. O MJET 6700. Zero, aguarde de coordenação, Galeão, confirme nível. Torre Salvador, azul 4007 para o táxi com 87 a bordo, 3 horas e meia, alterna Campinas. Autorizado azul, Índia Alfa até o ponto de esperada 28, chame pronto para decolagem, ajuste 1-0, 1-3. Libertaxi, Índia Alfa, ponto de esperada 28, chama pronto, ajuste 1013, azul 4007. Torre Salvador, objeto 6700. Web 6700, prossiga. É o nível 340 para Galeão. Será coordenado agora, instante, cópia.